paro e penso o que fazer para poder fazer você me entender. Não vou voltar atrás, eu vou dizer e vou lembrar que é só você que vai fazer mudar o que está errado. Discurso braços, o marca-passo já está ligado. O sangue corre na veia, o coração pulsa milhão. Eu quero ver a reação agora não. Mensagem positiva sempre será bem-vinda. Estou sempre na ativa, na correria. Se é sofrida e compensa, pois nunca foi fácil. Contagem regressiva 7654. A energia que vem da multidão. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Argumentos embaçados que corroem sua mente. Você não se controla, se torna um delinquente. E o de 10 solta base, balança as picapes. Pra se mover, pra se ligar, não tem idade. Derrubo barreira, não dou continência. Aposta ladrão, todos da presidência. Me cabe falar, repugna toda farsa. Atrás do capuz, a minha face julgada. Estrondoso, talvez saia vivo. Reagindo, argumentando, progredindo. Não devo pra ninguém. Vou a milhão, a mais de 100. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Vamos curtir o som, a informação é o caminho. O jogo é difícil, mesmo assim eu não desisto. Insisto, persisto, o alternativo é o mundo que eu vivo. Na raça, na vontade, corra atrás do seu espaço. Não fique parado, chegado, acomodado. Pois eu nunca desisti da batalha, nunca joguei a toalha. Não foram todas batalhas que me tornei vencedor. Não me considero derrotado. Se é sofrida e compensa, pois nunca foi fácil. Comum, contagem regressiva 3, 2, 1. A energia que vem da multidão. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Todos querem o controle. Thank you.